908, boa noite. Na Brodituna para interceptar a chegada Bomédio 1. Este aí mantém a 4 mil pés, o ajuste é no 0 no 4. 4-1-14, na Brodituna. É o ILS, né? ILS é que sei. Estabilizou no 096. Bom, no 096, chame torre na frequência no 8, decimal 6. 8 meia, grata daqui a pouco, 096. Plano 096, 2 milhas 2 de Acerra, baixou e chacou a vista. Plano 096 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 8 nós. Ele pousa no 0, no 096. Plano 096, no solo 1-1, no liberar via Foxtrot, no solo Salvador 1-2-1, no decimal 1. 2-1-1, 0-1. Plano 096, desvendo na 72. Plano 096, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 096. Alô, Salvador, 3197, autorização Galeão. Nossa, informação Vitor, preparação, voo 1 em Águas Pacotas. Ciente da vista, confirma a saída, não entendi. São voo 1. São voo 1, ciente, aguardando o copo. A 3197, pronto, 3197, Galeão autorizado, via rota do plano de voo, nível 3430. Subidação, voo 1, transição Doppler, curva à direita após a decolagem. 5040, transponder, 1198, controle. 40, rota do plano, transição voo 1, Doppler, 5040, transponder, 198, controle, tá 3. 197, pronto, compus. Confira somente o nível da saída? 340, Sambo 1 no Tóculo. Correto, portão 62 é livre, puxe, chame táxi. Sim, aqui é o táxi, 3197. Sou o Ceasa e desça para 1.500 pés, o ajuste Salvador 10104. Gol 9081, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.04, autorizado IRS-X3, reporte estabilizado. Gente, 2.014, reportará. Azul 279, Paris, Cosmedé. Salvador, VR, flight to Bons, report to Red, what's that? Para o táxi 3197187 a bordo, 4 horas, Campinas. A 3197 está aqui autorizada até o ponto de espera da pista no zero via Patione. Próximo ao ponto de espera chama a Tony 1-1-8-95, ajuste no 0 no 4. E ainda a ponto de espera 895-14, está Recepção visual, gol 9081. Gol 9081, chama em torno de Salvador, na frequência 8.6. 8.6, muito obrigado, até a volta. Salvador, boa noite, gol 9081. Gol 9081, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Gente. Azul 2795, ready for descent. Azul 2795, send to 4000 feet, planet 1014. 4000, 1014. É 310, Recife autorizado, via rota do plano de voo, 350, nível. Pouca transição na Caju, saída, curva esquerda após a decolagem. 5046, transponder, 1998, controle. 0346, correto, cotejamento no 03. Salvador, 3197, considera pronto. Então, 3197, pronto. Salvador, 3197, considera pronto. Então, 3197, autorizado a Daniel e mantém questão 0. Daniel mantém, 3197. O 19081 no solo 24, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador no 21-1. Eu libero na Fox, 211, gol 9081, boa noite. Solo Salvador, boa noite, gol 9081, liberou na Fox. 97, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1-1, 0 graus, 08 nós. Primeiro decolagem, 197, veiculado aos 27, chama o controle Salvador, 119.8, bom voo. Salvador, 198, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, 3197, decolado na Sambu 1. 3197, contato radar, se mantém o nível de voo 340 na Sambu 1. Subindo ao 340, possibilidade de voar completa? Autorizado. Obrigado. Two 795 5 5 Duna, 2006, unit 1014, signature electric, final report established. It says 2000, flying Duna, we report established, so 27905. Doutor, para ataque aqui na 300, temos 149 a bordo, 4 horas de autonomia, altera na Fortaleza. Qual a autonomia? Qual a alternativa? Fortaleza. Gente, via Índia, direita, ponto de espera 295 a torre, 10 no 4, foi justo. 1954, Índia. Establishing on ILS, Azul 2795. Azul 2795, contact Salvador Tower, frequency 118.6. 18.6, thank you. Salvador Tower, good evening, Azul 2795, establishing on ILS. Azul 2795, continue approach, standby, landing clearance, QNH 1014. Roger, we'll put you 7905. Clear to land runway 10, wind 110 degrees, 310 está pronto, secundar a 10, sentido 1, vocês vão cobrir uma linha lateral aí. 9-6-1-0, pronto. 9-6-1-0, atualizado a linha de mantém, pistão 0. Sente ali, mantém, 1-6-3-1-0. Só que o solo reportou 295, tá alterando a 2. A gente achou 9-6-3-1-0, já entramos em contato com o solo salvando na mudança de frequência, grato, monitore 1-9-8 decimal meio. Vai alinhar 2-7-5 on the ground at 380, VAC gateway taxiway, echo and contact ground 1-1-1. Azul 2795, Alpha Kilo Apron 3, for Lima position. Plano 096, pronto, quatro. Pronto, 096. Plano 096, autorizado de Salvador para Serra Brava, Fox Trot Zulu via Upper Zulu no 9, Bangu, DCT Abuco, após segue direto, nível de voo 370. Saída Momo, transição Froti, recordão no 0, primeira curva esquerda, transponder 5052, frequência do controle Salvador 119.8. 370, nível autorizado conforme, decola 10, perfil da Momo, transição Froti. Professor 19, Bangu, DCT, Abuco, DCT. Primeira esquerda, 5-0-2-19, foi o seu controle para 1-0-9-6. Voo 1-0-9-6, aconselhamento foi correto, no portão 01. Para o pushback acionamento, chame a torre em 1-1-8-6-12. 8-6, chamaremos uma boa no 0-9-6. Boa noite, bom. Guardião 08. Guardião 08, controle. Guardião 08, só com visual, com capa. Guardião 08, chame torre 118 decimal, 118 decimal, meia dúzia. 118 e meia. Guardião, cordial, boa noite, o Guardião 08, visual com capa, proa de Ceasa. Autorizado sinal da 1-7, reporte na posição final, Guardião 08, registrado no 0-1-4. Reporte na final da 1-7, registrado no 0-1-4, Guardião 08. Guardião 08 avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento no 00 graus, desse mano. Número 4, Guardião 08. Afirmo, só nos 4 pontos, mas de ponta da BR, qualidade estacionada, boa noite. Amanhã, boa noite. Ele é 6310, prossiga. Felita, possibilidade de Aracaju ou Romeu Fox 08, coordenar? Será 6310, aguarde coordenação. Guardado. É 310, negativo contato com o centro Recife. Chama o mesmo na frequência 126.85, alterna 12545 e solicita para a direta. 126.85.25.45.310, grado da noite. 982, boa noite, como assim o curso X-Ray, para cópia, chame a torre 118, da Edmão Meia Dúzia. Posição 9, autorização Galeão. 19082, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, via 3144 até Porto Seguro, pós até novembro 857, conforme. Colagem da 10, com a direita na São João, e o 5060, transponder, controle 198. Pode confirmar a saída? Sambo 1, Sierra Alfa, novembro Vitor Oscar, 1, Leda, Dóquilo. É autorizado Galeone, 2280, apesulo 44, Porto Seguro, up novembro 87, conforme a rota. O decolo da 10, primeira curva direita, saída Sambo 1, Leda, Dóquilo. O transponder 5060 e o controle 1198, gol 9082. Correto, sempre pronto, no 9, 9082. Salvador, Oxalé 6303. Salvador, Oxalé 6303, qual é isso? Oxalé 6303, oceano a identificação, doce a via chegada Bonfit para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Azul 4298, aciona a identificação, dessa via chegada do MED 1 para o nível de voo 050. Salvador, muito boa noite, Azul 2782, informação 1, 2782, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, após obedu de voo a Bomed para interceptar a via chegada Bomed 1. 3 desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 4. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado X-Ray, 3 no 3. Azul 4298, desça para 3.000 pés, ajustando a 0 no 4. Direto Duna, sem restrições. Desce para 3.000 pés, ajustado no 0 no 4. Direto Duna, sem restrições, Azul 4298. Azul 2782, desça para 4.000 pés, ajustando 0 no 4, voa direto Duna. 4.000, 0 no 4, direto Duna, o 2782. O 6323, pode voar Duna? 6323, autorizado para de Duna, reporte estabilizado. Autorizado Duna, 6323. Rio 5974, aciona a identificação, desça para 050 via chegada ponte. 5974, prossiga. Acionei a prova de 5974 é o número 4 na aproximação, mantenha a via chegada bom. Posto 096, no posto 1, obrigado. Deixa eu chamar no 09. Estabilizado, Xané 6313. Xané 6313, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 2895, boa. 6313, corrigindo a frequência, 1186. É, pois é, 286 ou 6313, obrigado. Azul 4298, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado, Azul 4298. Salvador, boa, Xané 6313, sinal do X-Ray baixou e travou. Xané 6313, tráfego avistado, ajuste 0.0, vento 1.00 graus, 8 nós. Eu vim pôr, isso no 0, 6313. Número 782, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista na zero, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estará.